Notícias mais importantes do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vai, Maurício. Só ajeitada na máquina. Arruma a máquina aí, rapaz. Senta aqui, agora pra lá de cá. Opa. Ih, cara. Soltou duas molas. É. Ih, que caramba. Isso, rapaz. Que embolou que... tudo, Jorge. Tô vendo, tô vendo. Agora vamos lá. Pode ir? Vamos lá. Ai. Larga a máquina. Ih, agora soltou a mola. Larga a máquina, Maurício, vambora. Soltou a mola, mestre. Ai, ai, ai, ai, ai. Eita, cara. Paulo Roberto, não tínhamos combinado que você ia parar com essa porqueira desse pum. Que coisa. É verdade. Vambora. Vamos lá. Ô Barbosa, nós começamos aqui essa edição do Jornal dos Jornais com a notícia divulgada pelo futuro governador Garotinho, Barbosa. Mas o Garotinho tá realmente arrepiando de encher de informação nosso programa? Isso, ele disse que o Rio vai ganhar duas fábricas de cerveja, uma em Piraí, outra em Cachoeira de Macacuba. É mesmo, Maurício? Lá em Piraí, o Luiz Augusto Nunes, nosso colega do JB, vai consumir tudo, viu? Vá você entender o Brasil, né, Maurício? Que é? Justo na hora do governador Marcelo Alencar sair, é que lá vem as fábricas de cerveja. Não, Maurício, não começa de gracinha, hein? E também pega mal pra caramba um governador evangélico anunciar todo feliz a abertura de fábrica de cerveja. Não, Maurício, não tem problema, são empregos, enfim. E por falar em cerveja, Barbosa, o juiz de menores do Rio, Ciro Darlan, disse que os menores que forem surpreendidos ingerindo bebida alcoólica serão detidos, papai. Não vai ficar um menor solto no Eu Rio. Eu soube disso, Maurício. Menor não disso. Pode beber, papai. Maurício, não fala besteira, que vai ficar o menor solto, rapaz. Nelson Neto que se cuide. Cara. Maurício. E o governador Garotinho, papai, só agora chegou a uma conclusão, papai, que todo mundo já sabia, já tinha chegado a essa conclusão há muito tempo, né? Qual? Que o estado do Rio está falido. É mesmo? Só agora o Garotinho descobriu que está falido e mal pago. Maurício. É por isso que desde a campanha eleitoral a gente vem dizendo como é que ele vai fazer pra cumprir essas promessas todas, cara. Eu sou testemunha, você perguntou isso muitas vezes. Será que ele pensa que vai ser governador do estado da Flórida? Olha, e todos os jornais brasileiros hoje publicam praticamente a mesma manchete. Qual? Estados Unidos baixaram as suas taxas de juros pela terceira vez. Isso. E aí eu cá, muito modestamente, pergunto. E eu com isso? Não, Maurício. Não, mas o que adianta o governo americano baixar a taxa de juros se o agiota que quebra os meus galhos aqui continua me cobrando 10%, vamos lá. Só 10? Me apresenta ele. Eu vou te apresentar depois. Mas também é assim, se não pagar no dia, ele mata. Os jornais, babado, fazem o maior carnaval com isso, como se o povo fosse mandar um chequinho pro dia 20 lá pro Bill Clinton e ele mandar grana pra cá com juros reduzidos. Não, não é isso não, Maurício. Mas é sobre isso aí, babado, que nós vamos saber agora, né? É. Em que essa redução de juros dos Estados Unidos beneficia o povo brasileiro? Vamos saber. Esse é o assunto para o nosso comentarista econômico. Sim. O Fala Fácil da Economia, Jamil Reis. Por dentro da economia. Pela terceira vez, o Tesouro Americano reduz a taxa de juros, não é? E quem isso beneficia o Brasil? Ora, o Brasil capitaliza dinheiro a curto prazo em taxas de incentivo de forma oblíqua da abertura diária do Open Market, controla as criptomoedas ETNs, pré-fixado pelo preço da mandioca australiana. Não, que mandioca, o preço da mandioca australiana, rapaz? Babazão, por causa do Open Market, do fluxo da ETNs pré-fixado, o preço do Aipim da África do Sul. Ah, o Aipim da África do Sul. Exatamente. Tá bom. Entendeu tudo, Jamil? Entendi tudo. Falou Jamil. Fácil para o Jornal de Jornais, um comentário do Jamil Reis. Tá bom, vai, Maurício. Aipim da África do Sul é enorme. Aipim, não, Maurício. Na África, vamos Maurício. Lá. Aliás, babado, por falar em situação econômica, quem tá pedindo ajuda ao pai e ao filho, sabe quem é? Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo? Babado, no Espírito Santo os salários estão atrasados há 4 meses, babado. 4 meses, Maurício. Imagina essa situação lá dos nossos irmãos capixaba, né, babado? Sem receber reajuste salarial há 4 anos e ainda com salários atrasados há 4 meses. Que é isso? Até os PMs estão ameaçando ir mais pra rua. Ih, rapaz, será que será Alagoas 2 a missão? Pois é, mano. Olha, e o governador do Espírito Santo é Vitor Buaz do PV. Isso. PV lá no caso do Espírito Santo não é PV, não. É pouca, não é Partido Verde, não, é pouca verba, viu? Não, é Partido Verde, Maurício, não complica. E agora vamos falar de esportes, e pra falar de esportes aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Pisei. Tudo bom, Barbosa? Eu tô bem, Antuérpio. Não é pra mim não, tá? Vamos acabar com essa confusão de vocês dois aí. Por que eu vou olhar você feio pra caramba? Não, vambora, Antuépio. Eu, hein? Tem mais o que fazer. Vamos ao comentário, Antuépio? Vamos lá, Barbosa. Vamos lá. Meus amigos amantes da bola. 3 clubes do Rio, vírgula, Flamengo, vírgula, Fluminense e Botafogo. Sim. Estão em busca de jogos para esse final de ano. Ora, meus caros, poder-se-ias aproveitar essa fase. Poder-se-ias. Hein? Poder-se-ias e voltavas, né, Tuépio? Barbosa, aqui está na terceira pessoa do singular do plural. Tá, vai, Tuépio. Tu poder-se-ias. Tá bom, vai. Vós poder-se-ias, eu vou sempre poder-se-ias. Tuépio, vamos ao comentário. Então. Poder-se-ia o quê? Aproveitar essa fase e disputar o troféu Zé Braulio. Porque o troféu Zé Braulio tá maluco, Tuépio. Tá bom, eu explico. Olha o Zé Braulio aí. Tá bom, vai. Oi, Zé Braulio. É ele mesmo, Barbosa. Ô, Antuépio. Oi. É bom você terminar rápido esse comentário antes que eu cancele o. Não. Vamos lá? Vamos lá, Vamos lá. Estava no poder se ia, não é? Tá, e não, tava não. Tá troféu Zé Braulio. Que é o troféu Zé Braulio? Seria, Barbosa, uma justa homenagem ao meu cunhado, não é? Que na minha modesta visão, um dos maiores astros do futebol mundial. Tá. E eu já falei com o meu cunhado e ele aceita, portanto, ceder o seu nome. Sim, tá emocionado, Tuépio. E o seu prestígio para esta competição. Sim, competição. Sim. Desde que, é claro, que lhe fosse repassada uma modesta porcentagem nos lucros do torneio, né? Uma modesta porcentagem no lucro do rodeio. Exatamente, do rodeio não. Rodeio não, porque o Zé Braulio não sabe montar cavalo. Ele joga verdade. Futebol. Perdão, Tuépio. Outro dia ele foi tentar mortar o cavalo, Barbosa. Sim, que coisa. Tomou um solavanco nos pulmões. Tá bom, vai. Ficou tossindo o dia inteiro. Tá bom, vai. Tá bom. Tá bom, acaba com esse papo, acabou, essa tá? Essa modesta porcentagem, Barbosa, nos lucros do torneio, algo aí em torno de 80%. Ah, 80% da arrecadação, tá certo. Vamos ver então, portanto, se os dirigentes do rodeio, ou melhor, do futebol. Sim. Acordam para essa proposta. Tá certo. Aqui falou Antuérpio Damasceno, um comentarista que pisa na bola. Um abraço, Antuérpio. Vai com Deus. Zé Braulio vem, foi no rodeio e todo mundo queria montar nele, viu? Não, vambora, Maurício. Mas ali, ontem à noite pela Copa Mercosul lá no Paraguai, Babosa, jogaram o Palmeiras e o Olímpia, Babosa. Exato. Como é que foi o jogo? Não acompanhei, Babosa, não. Na metade do segundo tempo, o Palmeiras ganhava de 1-0. Sim. E alguém lá da arquibancada lançou um tijolo que acertou em cheio a cabeça do Bandeirinho. Que isso, Maurício. Mas pegou na nuca do Bandeirinho. Entijolaram Bandeirinha. Maurício de Deus. Olha, Babosa, o Bandeirinha caiu desmaiado, o juiz encerrou o jogo. Ah. E as autoridades paraguaias, Babosa, estão procurando o cara que jogou o tijolo pra contratá-lo pra seleção de basquete. Não é isso, não. Ô, Maurício! É uma pontaria, Babosa. Não, Maurício, vamos mudar de assunto. O Bandeirinha tá correndo na hora. Tá, vamos, Maurício. E vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Eu falei pro Paulinho que com essa música eu não ia ler o comercial. Essa canção é tão bonita. E ele insiste em botar a música. Não vou ler, Barbosa. Me desculpe, Deus mas... Meu Deus do céu. É, vambora. Manda ele botar outra música. Coloca uma canção. Eu gosto de música japonesa. Isso. Vai ficar gostando, que só tem essa aí agora. Vambora. É só pra me irritar. Não, é outra canção. Não, isso é remix da mesma música. Não. Olha, ouça. Paulo Roberto. Agora eu gostei. Agora gostou, eu gostei. Gostou? Gostei porque tem essa zabumba aí no meio. Tá, então começa vamos assim, ó, vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Vambora. Espera. Pode? Espera. Calma. Não entro nunca eu. Calma. Não vou entrar nunca. Calma, introdução, rapaz. Pô, 13 minutos? Pronto, vamos lá. Vamos lá então. Caro amigo fazendeiro, seus bois estão fugindo e suas vacas estão se pirulitando? Não se desespere. Compre hoje mesmo o arame farpado cerca. É aquele que consegue cercar gado. Cercar gado. Sim. Pra ele não fugir, tá certo. Para ele não fugir. Isso. Arame farpado. Para, Roberto. Arame farpado, mané. Para de rir. Não, vamos repetir tudo. Não, repetir tudo não, que eu não aguento. Qual o nome do arame farpado? Confeccionado especialmente para ser cargado. Ah, sim. Lembre-se, o melhor arame farpado é aquele que consegue ser cargado. Ah, sim. Para ele não fugir. Ah. Arame farpado seca tudo, não foge nada. Ah. Um produto do Japão para ser cargado no Brasil. Ser cargado. No Brasil. Tá bom. Vai, parte essa música horrorosa também, Paulo Roberto. Que música chata, Deus do céu. Bora, Maurício. Tem mais seriedade. Tá bom, vamos lá. E lá em Brasília, Barbosa, a grande atração nas ruas é o Jânio, Barbosa. Jânio? Mas não é o quadro, não. Ah, sim. É o Jânio Farias Marques, um guarda de trânsito que trabalha em Taguatinga, Barbosa. Sim, o que tem? Ele é dançarino e atua nas horas vagas num grupo teatral. E é mesmo? E o guarda Jânio dança, canta e abraça as pessoas e faz poesia enquanto controla o trânsito. Faz poesia também enquanto também, controla o trânsito? Olha, o guarda Jânio também distribui flores e garante que seu sonho é se tornar ator, Barbosa. Ator? Por enquanto, o palco dele é a esquina, né? Muitas pessoas vão lá só pra ver o guarda dançar, sabia? Fantástico, hein? É, aqui no Rio quem dança são os motoristas, né? É verdade. E agora vamos saber como tá a previsão do tempo. Vamos até a nossa redação lá no quarto andar ouvir o nosso estagiário em jornalismo, o imprevisível repórter da previsão, Chuvisco Assunção. É um prazer, Francisco Barbosa, prazer voltar também, a falar meu. No Jornal dos Jornais. Prazer meu também. Eu estou sozinho aqui na redação. Saiu todo mundo para fazer reportagem na rua. Sim. E eu não vou porque eu sou estagiário. Claro, claro. E aí me deram o troço aqui para ler, a previsão. Sim. O lance é o seguinte. Sim. É... Ai, meu Deus do céu. Só um minuto. Tem esse telefone aí, vai. Alô? O quê? Padre Marcelo Taurus? Não, Marcelo... Pra começar que não é Marcelo Taurus, é Marcelo Rossi. Isso. E ele veio aqui, mas foi mais cedo, viu? Exato. Ligou errado. Tá tchau. Bom, o lance é o seguinte, como eu estava falando... É, me deram uma previsão para ler aqui, Barbosa? Sim, atende o outro telefone aí. Sim, vai. Redação. Hein? Convite pra banda Eva? Convite pra banda Eva. Mete a mão no bolso. Deixa de ser pão duro, que vergonha. Ah. Tá bom. Bom, vou ler rápido então, Barbosa. Vamos lá. Tempo mais ou menos ali. Ai, ai, ai, ai, ai. Vai, rapaz. Alô? Sim, redação. Subiste com a Assunção, seu criado. O quê? Que isso, amigo? Terma Sete Anões? Tem Terma Sete Anões? Ô, Chuvisco! Não, senhor, pelo amor de Deus. Terma Sete Anões, rapaz. Vamos lá. Como é que tá o tempo? Vou ler rápido aqui. Vai. Tempo mais ou menos com temperatura vai. Ai, ai, ai, ai, ai. Não vai ser difícil. Bora, bora. Alô? Sim. Quer falar com quem? Chuquinha? Chuquinha, não, um momento. Ô, Chuquinha, telefone não, pra Chuquinha, você. Não, vambora. Telefone. Tempo mais ou menos com o quê? Temperatura. Tempo mais ou menos com temperatura avaliando. Mas isso aqui é um chute na previsão do tempo. Que chute na previsão do tempo? Ah, Chuvisco, tchau, tá? Esquisita. Vai atender o telefone, tá? Alô? Um abraço, tá bom? Sim, ah. Que é? Sim, ah. Tchau, Chuvisco. Tem um cara falando outra língua aqui. Não, tá bom, vambora, Maurício. Olá, Barbosa, olha, e a partir de hoje cai mais um tabu no Brasil, viu? Que tabu? Menores de 14 a 17 anos já podem dirigir ciclomotores, Barbosa. Ciclomotores. Ciclomotor, pra quem não sabe, Barbosa, são aquelas bicicletas com motor de liquidificador, né? Ah, sim. Mais ou menos aquilo assim. Tá certo. Tá bom. Há anos, Barbosa, que as indústrias lutam pra derrubar um artigo do Código de Trânsito que proibia menor de pilotar veículo motorizado. Sim. Como aquilo era um motor, ficava proibido, né, Barbosa? Verdade. Só que aquelas bicicletas não eram vendidas, Barbosa, porque pra menor era proibido e pra adulto ficava ridículo, né, Barbosa? Olha, e eu sempre disse que o Brasil é o paraíso dos falsários, né, Barbosa? É. Embora o pessoal fale muito do Paraguai, né? Mas aqui no Brasil, Barbosa, até a água mineral eles falsificam, né, Barbosa? Que loucura, hein? Pois ouve só essa aqui. A Associação Niteroense dos Deficientes Físicos distribuiu uma nota oficial denunciando que estão circulando pelos sinais luminosos de Niterói falsos vendedores de bala. Falsos vendedores de bala. Imagina, falso vendedor de bala da Associação dos Deficientes Físicos de Niterói, que Barbosa. Que loucura, hein? Quando você vai comprar uma garrafa de uísque, por exemplo, você sempre pergunta, né? Escuta, esse uísque é legítimo mesmo? Isso. Será que quando você for comprar bala no sinal, você vai ter que perguntar, escuta, você é um vendedor de bala legítimo? Não é isso não, Maurício. Vendedor de bala falso, Barbosa. Que loucura, hein? E você já viu vendedor de bilhete de loteria falso? Não. O cara vendendo bilhete falso de loteria, ouve só aí. Elefante, abraço, macaxe, vaca, galho e porco. Parou. Jornal